sucesso, o novo hit do Brasil, que também tá aqui no melhor do repertório. Ana Catarina, bebê. Eu me entreguei, o meu amor doei. Eu lutei até o fim e você me olhou. Diz que era amor. Eu acreditei, por nós dois amei. Agora vou me arrepender. Falei te amo sem conhecer. Vocês vêm de bobo, disse só um homem novo. Por nós dois eu vou lutar. Te dei amor, juro que a lua eu te dou. Mas você brincou com nosso amor. Agora eu te digo que acabou. Te dei amor, canta aí, vem, vem, vai. Te dei amor, juro que a lua eu te dou. Mas você brincou com nosso amor. Estou no melhor.